obrigado e um bom dia. Bom dia. Tole, Salvador, muito bom dia, Papa Tango Oscar, Lima, Quebec. Bom dia, Papa Tango Oscar, Lima, Quebec. Contato pelo radar na decolagem, se me mantém o nível de voo no 40, vou Coral da presente. No 40, Coral da presente, Oscar, Lima, Quebec. 595 da Trip, autorizado Léo, nível 1 no 60, decola da 10, primeira curva direita, fechada a saída da El Leda, pós-Leda, direto Ilhéus. Aciona 5104 e o controle no 20, decimal 8, 5595 da Trip. 5595 está autorizado Ilhéus, nível 1 no 60, na saída da El, pós da El, Leda, Leda, direto Ilhéus. Transponder 5104, controle 120, decimal 8. Procedimento correto, pátio ao 3. Afirmo. Reporte quando pronto para acionamento e pushback. Reportará o 5195. Muito bom dia, Força Aérea 2733, nota para o cruzamento. Cruzamento autorizado, táxi via Alfa, correção via Delta, chame antes da Alfa para ingressar no pátio 1. Autorizado cruzamento, até a Delta, chama antes da Alfa, 2735. Não, tá livre até a Alfa antes da Juliet, aguardando ingresso do pátio 1. Afirmativo, autorizado então, Alfa até antes da Juliet, aguardando ingresso no pátio 1, 2735. Oxalé 63, 1-1, portão 05? 1-0, 10. Gente, aguarde 1-63, 1-1. Aguardando. Sussan 3733, estou com 181 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, atendendo com 5. Com fins 13:30. Isso, 4 horas e 30. 4:30, ciente, Gritan 3733, táxi via Pátio Índia, no ponto para chamar 286, altímetro 10-16. Agora com 10-16. Pátio Índia 1862, tá 3733, bom dia. Corrijo o altímetro, ok? 10-18, 10-18. Não, perdão. Gritan 3733, copiou? Afirmativo, 10-18. Bom voo. Valeu. Puxa, né, minha 3 no 1, tá livre, portão 10, reporte quando pronto para o táxi. Livre, reporta táxi, puxa, né, minha 3 no 1. Serano 359, complete LS, chame a torre 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, Serano 359. Da Juliette para ingresso no pátio, Uber 733. Vai seguir, eu vou botar a sua esquerda, quando está no 2, você pode contar com a 2733. Seguindo o R2, seguindo a transição, estarei pronto para decolar de 2733. Salvador, boa tarde, bom dia, Força Aérea 359, Nacional, DLS X-Ray da 10. Sente Força Aérea 359, continua aproximação, reporte visual, baixado e travado, pista 10. Tartará visual, baixado e travado, 10, no 359. Delta 3733, considera 1-0, pronto. Passo tipo Tucano a meia milha do externo, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada. Cruzado, ingresso de decolagem pistola 0, sem parada, vento 70 com meia dúzia. Passo a linha decola no 0, 3733. Chanel 63 Nuno com 159, alterna confidência. Confirma a autonomia, por gentileza? 4 horas. 63 Nuno da Chanel, autorizado táxi a pátio Índio no ponto de espera chamar 2186, altímetro 1018. 18, pátio Índio. Ponto de espera chamar 2186. O bico checado pelo autorizado piscina 0, 50 graus, meia dúzia na frente. Já 37, então 3733, decolado aos 10, controle 1208. Z01, 3733. Aérea 2733, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter cabeceira no zero, 359 no solo azul 2, à esquerda via até o pátio militar, ao estacionar frequência livre. Série 2733, a quadra autorizada, 60 graus, meia dúzia mais altímetro no 017. Minha 3 aluno, pode esperar pronto. Minha 311, aliás, e manter o escape 010. Vai manter o escape 010. D2733, teclado 13, controle 120, decimal 8, boa viagem. 120, decimal 8, grato, bom serviço. Controle, força aérea 2733, na saída Conde após a decolagem, pistão 0273. 0733, contato radar, sobre manter o nível de voo 090, manter a saída Conde. 090, saída Conde, 2733. Pode azul 4207, acione a identificação, desça para 4000 pés, chegar a Bonf, altímetro 0017. 4000 pés, chegar a Bonf, azul 4107. Puxa, né? Só uma instante, né, para decolar. O cara decolou à frente, tá acendendo aí ao 90, tá cruzando 2000, já tá afastado do alinhamento, uma milha ainda, ok? Chané 6311, variável 39017 no ativo, decolagem autorizada. Decolagem. Solo o voo 1983 para pushback acionamento na posição 1 pole position. 01 no portão, voo 1983, corre essa equipe de solo, repouso quando pronto para o táxi. Ciente, vamos lá. Chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 133325, confirme. Afirma, secundária 13325, bom dia. Obrigado, bom dia. 63, 1, 1, decolada 1, 8, controle 1, 2, 0, décima 8. 0, 8, já. Salvador, 6319, decolando a Fisco. 6319, contato radar, sobre manter o nível de voo 360, voo da Elda presente. Elda 360, obrigado. Controle em FAB 2733, interceptor 056 para quanto? Solicita com 10 graus à direita para desviar de informações. Autorizado desvios, após retorne na proa de Conde. Conselho 2733. Ok, grato. Vai informar quando estiver retornando para Conde. Meu foco, Salvador. Papá Romeu, Papá Romeu, Charlie Romeu Fox, controle Salvador. Charlie Romeu Fox, é escuro. Estimado de pouso em conquista. Estimado de pouso ao Zono 428. Zono 428, copiado, Charlie Romeu Fox. Taxi 304, com 120 a bordo, autonomia de 340, alterna com 20. 304, taxi via Pátio, Índia, seguirá um Bangra Gol que se encontra através do portão 03, como número 2, no ponto de espera chama Torre, 108-612. Via Pátio, Índia, segue o Bangra Gol que chama Torre, pode esperar, tá feito, 304. O altímetro agora no 097, bom voo. Salvador, mantém nível de voo 40, agora vai chamar Ilhéus na frequência 120, décima 1, Oscar Lima, Quebec. Voo. 3, está com 74 a bordo, 4 horas alternando o Galeão. 83 via Índia, no ponto de espera chama 2806, altímetro 097, bom voo. Índia, 86 vai chamar a torre e ajustado 1097, obrigado. O gol 1983, pronto. Foi o gol da linha, né? 4, 60 graus, 4 nós, altímetro 1017. Cliente, gol 1983, 83. 4, é o solo voltando? Pronto, obrigado. Só por título de curiosidade, a bandeira do Paraguai no lateral, é uma parceria? É que ele faz gol da Paraguaia também, da Paraguaia. Afirmativo, mas necessariamente já que tem a bandeira, voa pra lá ou não? Sim, são empresas distintas, mas ela leva o nome Paraguai, né? Chama o centro de Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. Decolo 233.25, obrigado. 97. Positivo, 397 para autorização de tráfego, Congonha. Pronto, cópia 360, informação em curso é Oscar. 7. 1397, Salvador, Congonhas, autorizado nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, descida a saída da El, Leda, após Leda, voa Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meia. 5105 no transponder, o controle é no 20.8.1397. Ok, está autorizado 360 para Congonhas, a da El. Após quantos mil pés para prosseguir direto para Bridge? Voa precisa ser da El, Leda, após Leda, voa direto para Bridge. Ok, da El, Leda, transição, aí após Leda, Bridge, 5105 no transponder, 120.8 é o controle. Afirmativo, em Bridge, intercepta a rota Upper Zulu no meia. Positivo, Upper Zulu ou no meia em Bridge. Correto, 03, o portal é posto quando pronto. Ciente. 83, contato com o radar, sube e mantém o nível 360, foi da El. Ciente, direto da El. A 3304, 80 graus, 629, 1017, livre da colagem. Decolagem no 03304. Foi cancelado o nosso voo, nós prosseguiremos num outro. Muito obrigado aí pela autorização, positivo? Afirmativo, então o voo 390 foi cancelado, confirmando. É, segundo a coordenação da empresa, tá? Gente. Muito obrigado, viu, senhor? Nada. Controle Salvador, bom dia, Oscar Papagão. 595, tá pushback acionamento. Pátio 3, coordenação equipe de solo, é posto para o táxi 5595, trip. Livre pushback, chama para o táxi 5595. Aproa de TAP? ITAP está autorizado. O Oscar aprovou. Ok, para o 050, pro de TAP, gol. Declarado 28, controle 120, esse ponto de vantagem. 308, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, tá 304. 304, contato radar na decolagem, subam 380 na saída Arbor. Atenção 380, tá 3304. A possibilidade de voar elefa? Relativo, direto elefa da presente. Muito obrigado. Está livre, 3304. Direto leva, 3304, obrigado. 207 para interceptar o curso localizador esquerda, proa 125, reporte estabilizado. Proa 125, 417. Quatro 207 completa ele X-Ray, chamando Torre, 18 nesse momento. Salvador, bom dia, Azul 4207, estabilizado, afinal ele X-Ray. Sente, Azul 4207 avistado, checa o trem, pista 10, está seca, vento 60 graus, 3 nós, altitude 17, pouso autorizado. Ok, baixou o travão, pouso autorizado, pista 9 horas, 14207. 595, está com 4 horas e 20 de autonomia, 59 a bordo e vai alternar Porto Seguro. Estimativo 5595 da Trip, táxi em frente, Índia, no ponto de espera chama 2186, o altímetro agora 1017, bom gol. Ponto de espera, torre 1186 com 1017, 5595, obrigado, até já. Confere o 983, chega agora o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. Boa. Salvador, o trip 5595, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. 5595 da trip, mantém o ponto de espera, observará o pouso em BR da Azul, após estar autorizado a BR, manter. Gente, após a passagem da aeronave da Azul ali, mantém na 10, trip 5595.